Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, maus momentos passamos, mesmo assim suplantamos por confiar. Toda vez que converso com meu coração, vejo a luz. Me sinto como um pecador aos pés da cruz, a confessar. E chamou, frutifica a cada instante em mim, me dando a certeza constante que não vai chegar ao fim. É que teu calor tem grande fulgor e excita o meu corpo, tem lampejos de inspiração e conduz ao espaço, seduzindo a razão. E além do mais, me julgo incapaz de viver um desamor. Pra finalizar, resumindo essa história, este é o retrato cantado que vem ratificar um grande amor, um grande amor. Pra finalizar, resumindo essa história, este é o retrato cantado que vem ratificar. Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, maus momentos passamos, mesmo assim suplantamos por confiar. Toda vez que converso com meu coração, vejo a luz. Me sinto como um pecador aos pés da cruz, a confessar. Este amor frutifica a cada instante em mim, me dando a certeza constante que não vai chegar ao fim. É que o teu calor tem grande fulgor e excita o meu corpo, tem lampejos de inspiração e conduz ao espaço, seduzindo a razão. E além do mais, me julgo incapaz de viver um desamor. Pra finalizar, resumindo essa história, esse é o retrato cantado que vem ratificar um grande amor, um grande amor. Pra finalizar, resumindo essa história, esse é o retrato cantado que vem ratificar.